nesse fim de semana, pra gente dividir a mesma rede na varanda, pra eu cantar os velhos raps que me faz lembrar você e mostrar que tamo juntos de mão dada no rolê. Me abraça forte e diz que nunca vai sair daqui, que quando o domingo chegar cê não vai precisar partir. Quero você do meu lado quando eu precisar chorar, e juro ser bobo quando for pra te alegrar. Quero uma casa e juro deixo você decorar. Aqui na área a gente coloca um sofá, no quarto uma cama que é pra gente se amar, e uma poltrona ali na sala pra ver o Santos jogar. Depois a gente faz amor do jeito que nós sabe, no chão um colchão que é pra cochilar à tarde. Adoro te abraçar, vem minha flor, vem joia rara, deitada sobre o meu braço com o cabelo na minha cara. Vai ajudar a dobrar as capinhas de CD, se a gente brinca de lutinha eu deixo você bater. Guerra de travesseiro e um beijo pra concordar que você foi a melhor coisa que eu podia encontrar. Obrigado minha flor, foi foda te encontrar. Imagina nós descalços caminhando pelo mané. Foi bom te conhecer, ó. Contigo eu quero estar, da hora que o sol nascer até ele se deitar. Obrigado minha flor, foi foda te encontrar. Imagina nós descalços caminhando pelo mar. Foi bom te conhecer, contigo eu quero estar, da hora que o sol nascer até ele se deitar. Eu não tenho dinheiro e sou maloca de natur. Você é inteligente e agora tá na facu. Dinheiro traz luxo e luxo eu sei que é bom, mas o melhor é ter você pra me inspirar um som. A gente vai ter uma parede bem reservada pra colocar nossas fotos das cidades visitadas. Sei que a grana tá curta, mas a gente pode ir. Se eles me chamar pra um show, eu levo você pra assistir. Promete que me escuta se eu começar um free. Tranquilo, se eu gaguejar e você sorrir, a multidão chama meu nome e delira nessa levada. As mina começa a gritar, te deixa com a cara amarrada. Prometo concordar se você xinga a vizinha. Vou dar muita risada se acaso perder a linha. Deitada de conchinha, mantenho confortado e digo que você tá linda com a maquiagem borrada. Toda tarde eu tomo um chá falando sobre a vida, cê fala sobre o trabalho. Eu te mostro umas rimas, escolhendo quantos filhos e os nomes que eles vão ter. A gente bebe velhinho pertinho já de morrer. Obrigado minha flor, foi foda te encontrar. Imagina nós descalços caminhando pelo mané. Foi bom te conhecer, ó. Contigo eu quero estar, da hora que o sol nascer até ele se deitar. Obrigado minha flor, foi foda te encontrar. Caminhando pelo mar, foi bom te conhecer. Eu quero estar, que o sol nascer até